passo na sua casa. Só não me pergunta quando volta. Segue o plano, não explana, Quem não tá aqui, repare e reclama, não se engane, não se engana, Elas queriam o seu lugar na cama. E eu só te quero ver bem. Sei que hoje você saiu de casa. Me diz onde você tá. Pelo jeito não tá ligando pra nada. Me mandou uma mensagem dizendo que ama. Sabe que eu não acredito nessas conversas. Quem que me viu de bonde, só me diz quando e onde. Hoje eu não tô longe, então fique esperta. Meia-noite eu passo na sua casa. Uma da manhã a gente sai pra dar rolé. Só não me pergunta quando volta. Depois das três é o que você quiser. Meia-noite eu passo na sua casa. Uma da manhã a gente sai pra dar rolé. Só não me pergunta quando volta. Depois das três é o que você quiser. Então é só é o que você quiser, então só chama.